Francisco. Manda. Acho que tem um curto de um até logo do Júlio. Como diria o Então estamos começando um novo Super Controle Podcast, novíssimo, inédito. Às vezes piadas fracas, os mesmos personagens e o mesmo deleite de vocês. Ó, a emoção, pessoal com saudade de Super Controle. Mesmo deleite com pera. Começou já. Então, eu sou o Six e Shigeru Miyamoto inventou a zoofilia. Eu sou o Julie e a Nintendo deu o que todo mundo queria. Banana. Pensei que você ia falar outra coisa. Eu sou o Lanzonete. E Donkey Kong é sinônimo de inveja para quem possui um Genesis na época 16-bit. Mas como assim? Genesis does Nintendo? Porque não tinha Donkey Kong pra Mega Drive. E aqui é o Frajola e eu passei minha infância comendo banana. Banana de manhã, de tarde, de noite e eu não sentia... Opa, como assim? Opa! Falei demais. Pensei alto. É. Frajola já falou num cast que ele comia muita banana e chamava ele de macaco. Exatamente, pois. Mas eu não me importava que eu jogava Donkey Kong. É isso aí. Isso aí. Então, como vocês perceberam, hoje falaremos sobre Donkey Kong Country. A série Country começou no Super NES e agora está de volta aí no Wiizão. Então, primeiro vamos à leitura de recados. Okay. Dancinha dos recados. Just Dance dos recados. Finalmente estamos de volta, Juliano. Sim, estamos de volta com o Super Controles, controlando a sua vida. É um clima de animação. Animação, todo mundo feliz. Quantos meses foram longe do público? Nove. Estávamos em gestação, 9 meses parado no calendário maia. Enfim, né, voltamos. Juliano, o que tem de novidades no site agora? Esse novo Super Controle que vocês estão vendo, novo layout, novas colunas, nomes assustadores. E gays, né, pessoal do Six. Com certeza. Então, o que temos de novo? Cast a cada 15 dias, normal, não ficam perguntando, faz um por semana. Não. Normal, a cada 15 dias. Não vai ficar legal um por semana. Como o Lanzonete falou, é pra manter a qualidade, pra manter as pautas decentes. Isto. E nosso papo de bar sempre, né? Isso. E é claro, agora, nas quintas-feiras, que não tem cast, calma lá, é pra ter um cast ao vivo, talvez não saia todas as quintas. Isso. Quando der, não pensem, essa quinta não tem cast ao vivo. Não cobrem depois, é um presentinho pra vocês. Culpa da internet Barbosa. Isso aí, cara. É pra ser um papo assim, o que estamos jogando, o que estamos fazendo, Lanzonete chutando a Valve, é assim que funciona. Quem estamos comendo, às vezes em quando a gente chama um fã pra participar. É isso aí, então fique de olho, vai ter live stream, talvez isso. Vai ter gravação pro outro dia pra baixar. É ainda teste, né? Mulheres nuas, nunca se sabe o que vai ter na quinta. Nunca se sabe, é só áudio, né? Oh, meu Deus! E é claro, o Gugão. Chamaremos figuras míticas do Super Controle, contaremos histórias do dia a dia que não podemos pôr no podcast. Então tá, né? Fiquem de olho, né? Já vão anotando aí, ó. Cast na quinta, na outra quinta, ao vivo. Quem sabe, entre aspas, né? É. Vamos lá, testando. E assim vai. Todas as quintas tem coisa, veja só, já é um avanço, né? Isso. Sexta-feira e sábado não vai ter nada, né? Vamos deixar para o cast, para o ao vivo. E para as bebedeiras. Baixar. É final de semana, né? Alô. É. Como é que a gente vai gravar mais cast de bebedeira se a gente não beber? Isso aí, né? E daí, domingo, olha só, Gamer Vlog do Fabrício Falco. Sim, Gamer Vlog estreando no Super Agregado. Agora achamos a cápsula do Fabrício Falco. Falco. Fabrício Falco. Fabrício Falco do Star Fox Team. Isso. Ele veio do nosso Super Controle Team, saiu do Star Fox. E agregou, agora temos o Fabrício Falco como nosso domingueiro e contribuidor do site, é claro, né? Com certeza. Ele vai ser tipo Faustão, só aparece no domingo, né? Ah, olha ali. Ô, louco, meu! Então tá. Ou a Eliana, né? Se o Falco fosse gostosa que nem a Eliana, meu. Deus do livre. Então, na segunda-feira, que era um dia de pausa total, sempre vai ter alguma coisa. Sempre. Toda segunda vai ter alguma coisa diferente, não vai se toda a mesma coluna. Na primeira semana teremos o colunista Lanzonetti. Aguardem. Sua nova coluna secreta. Depois terá a Julie com um videocast secretinho também. Um novo tema. Na outra segunda, Frajola on Fire, como sempre, meninas gostosas. Mostrando pra vocês que Hot Girls também play videogames. Toma aí. E na última semana, eu, que o pessoal acha que eu não faço nada, mas sou eu que edito o cast, e também terei uma coluna de vídeo. Isto. Vai, é a coluna com o nome mais gay. Baú do Six. Terça-feira também terá muitas coisas, na primeira e na terceira, porque na segunda e na quarta terão videocasts nossos. Isso. E precisamos de pessoas assistindo, né? É, vocês têm que apreciar. Vocês têm dois dias pra apreciar. É. Na outra terça vai ter a coluna do Diego Domingues, né? E na terceira terça do mês, Alex Salve, nosso novo colaborador, também aí participando. Uma coluna sobre filmes e jogos também, tudo secreto. Né? Isso, sobre adaptações, filmes, o que tem a ver, tudo descobrirão lendo. E antes do cast, na quarta-feira, também vai ter coisa toda quarta-feira. Coluna da Lisa, vocês lembram da Liz, aquela menininha que participou do Frajola on Fire? Ah, a menina com mais comentários no Frajola on Fire? Pois é. Aquela que fazia jogos, que trabalhava de fazer jogos. Tá pois no é. Super Controle. Colaboração. Entrou pro Super Controle Team. Depois, nosso Chapa Fusca também terá uma coluna. Quinto elemento que agora é Chapa Participante Ativo. E isso, agora entrou oficialmente pro Super Controle Team. Por trás ele. Aguardo. É isso aí. Mais uma do Diego Domingues, nosso colaborador master dessa vez. É, com outro tema, né? Isso, outro tema. Muito bacana. E olha só, mais uma garota, GG. Sim, vocês que sentiram falta dela pela internet, será agregada ao Super Controller com uma coluna especialíssima mistério. Então, basicamente, só no final de semana não vai ter conteúdo, que é na sexta pra deixar o cast, né? Que o cast vai entrar quinta-feira de noite, de tarde, mais ou menos. E no sábado, né? Então, cara, eu vou confessar pra vocês. A gente quis fazer vocês ficar tonto com tanta coisa que vai ter no Super Controller agora. E não podcast. É. Tonto, fica tonto, tu não vai conseguir nem ouvir. Girar, ficar girando na frente do computador. Meu Deus, quanta coisa. Muito doido, né? Precisa de um Steam pra ver. É, muito doido. Então, toma essa, a gente vai conseguir manter as colunas, sim. Então, confia na gente, no poderio, o Super Controle tá de volta, chutando bundas. Chutando bundas, all the asses. Ah, recebemos vários e-mails aí do pessoal da volta também, né? E uma montagem do Ricardinho Ventura, que tá aí no link do post, bacana. O cara sabia que nós ia voltar, não sei como, pelo Twitter, enfim. Bela montagem. Bela montagem, tá ótima. Link do post. Achei ótimo. Então tá, vamos voltar pro cast Donkey Kong, né? Porque chega de recados. Isso. Recados animadores, não? Vocês já estão com a cabeça explodida, então não precisa mais. Dança dos Emilios Reversa. Isso aí. Nesse podcast, de volta do Super Controle, vamos falar da trilogia Super Donkey Kong Country, da volta triunfante. Ou não, a gente vai falar só do Country, né, que é a trilogia do isso. Amor. Vamos dar uma lambidinha nos velhos Donkey Kongs, falando de onde o cara veio, né. A trilogia Super NES e é o retorno triunfante no Wii. Não sei se todos aqui jogaram todos e terminaram todos, mas qual o Donkey Kong preferido de vocês? O meu é o 2. 3. 3! O meu é o 3. Eu comecei no 2, mas o 2 não salvava, não peguei tanto carisma, mas adorei. Não salvava porque a fita era pirata. Eu comecei no 1. Joguei locadores, mas o 3 cudiu. É, eu comecei no 1, mas o 2. Eu joguei o 2, o 3 e voltei no 1. Então, pra mim o 3 é o... O 3 é o top por causa é 3, que... É 3 e 4. Eu peguei no lançamento, então tem tudo do carisma extremo. E eu, tudo que dava, eu fiz. Tudo que dava. E eu tenho um carisma extremo, né? Eu sabia todas as coisas. Todos então. Todo mundo jogava junto, então é outro filme. Então, historinha, vamos começar com a historinha. Arroba Matheus Six, como começou o Donkey Kong? Estamos no ano de 80. Frajola se formando na faculdade. Mentira, foi na Amazônia. A Amazônia foi com o primeiro contato com o macaco. Frajola desbravando a Amazônia buscando a cura do câncer. Treinava os macacos. Bom, anos 80, o que reinava na época? Arcades, o que era um... Fliperamas, né, cara? E todo mundo só tinha aquele jogo de navezinha, de tiro e essas... Atari, beijo. Jogos de pontos, né? Era quem tinha mais pontos. E no Japão é muito jogo clone. A Nintendo, então, queria mudar esse ramo, né, de chutes, de naves. E aí, ela inventou um jogo chamado Radar Scope. Puta merda! Que não é Donkey Kong, né? Osciloscópio, um beijo. Um jogo de nave e tiro, né, como todos os demais da época. Eles queriam mudar, aí fizeram um jogo igual. eu ia tinha, a diferença do jogo é que era de tiro também, tá? De poucos também, só que tinha três cabines. E daí ela perdeu... cabines? Cabine de arcade, sabe? Tinha três tipos diferentes e daí perdeu muita grana. E daí, veja só como é o acaso, como é o destino, né? Nintendo estava... Tava mal ganhando muita grana. Largando, não, vamos continuar fazendo carta, né? O presidente da Nintendo recebeu uma ligação, né? De Miyamoto pai. Meu filho se formou em agricultura. Vai plantar banana. Não é agricultura, mas não tinha nada a ver com design de jogo, de Embrapa, nada. Embrapa. Você é Embrapa. E aí ele falou, tem um emprego aí pro meu filho? E o cara, tá, manda aí. Tu me deve uma daquela vez que tu passou um cheque na zona, né? Mais ou menos assim, né, cara? E aí minha moto, filho, foi lá, né? E o cara, eu fiz uma entrevista com ele e falou, qual é a tua ideia pra jogo? E minha moto falou, não sei. Não curto. Não sabe. E ele ficou uns meses lá trabalhando, ficou ajudando lá o pessoal. Eu não sei o que ele fez, não vou entrar em detalhes. Isso só no caso de Miyamoto. Ah, surgiu a piroca do Wii. E aí o cara, o Hiroshi, que era o presidente, chamou ele e falou: meu amigo, quero uma ideia pra um jogo. Daí Miyamoto chegou: olha, eu tenho uma ideia, ela é simples. Tem um cara, um prédio e um macaco. E o cara tinha que subir e resgatar a princesa. O cara tem que subir e resgatar uma guria que eu fiquei ontem. Olha a história do jogo. Jumpman tinha uma namorada chamada Pauline. E aí ele tinha um macaco de estimação, que é o Donkey Kong. E o macaco se soltou e raptou o Pauline. Como assim, sabe? Você revoltou? Revoltou? Tipo, revoltou com a vida? É, porque... É pior que cara que mora sozinho, você revolta e foge de casa. Pauline. Paulão. A princesa então nomeou-se Pauline. Paulão. E o cara nomeou-se Jumpman, que ia salvar. Jumpman. E o macaco se nomeou Donkey Kong. Mais ou menos. Na época. Monkey. Né? Como Donkey? Donkey é burro! Não seria Monkey! Clássica da época, assim, além da ronda que o nome do jogo, no Japão mesmo, era pra ser Monkey Kong. Monkey. Cara, macaco? Kong, né? Kong, enfim. Nada mais estúpido que isso. E aí tem duas lendas, né? Uma que ia ficar muito redundante nos Estados Unidos, então o pessoal ia deixar o Monkey Kong, macaco, saca? A mesma coisa. E aí o pessoal não ia curtir. E a outra lenda, que eu mais curto, é que por um defeito de digitação, o cara que fez uns negócios de publicidade lá, Donkey Kong, mas ele escreveu Donkey Kong, não Monkey Kong. Capcom, um beijo, né? Balrog Vega. Feelings. Será que é isso mesmo? Está aí. É a lenda. E daí, né? Como o jogo tinha um apelo, né? Arcade novo, assim, não é de tiro, veja só. E tinha um apelo americano também, que Miyamoto falou, porque. Imagina, lembrava o quê? Esse macaco, Pauline e um cara subido no prédio. Lembra o clássico filme King Kong. King Kong é um filme pornô que frajola balanga sua banana. É uma ideia do montar. E, enfim, né? Daí, King Kong era um filme, né? De 1912, 18, agora não lembro, não me vem a mente. Mas é velho, aí teve remakes e o caralho A4. E a história é a seguinte, que o jogo fez muito sucesso. Saiu em 1981, Donkey Kong, um clássico dos arcades. Quem não conhece, por favor, jogue. Ou baixem no meme mesmo, assim, pra jogar, pra testar. Sentir o gostinho. Vídeos do YouTube de como era o jogo. Com certeza o pessoal aí deve ter jogado no Atari, no NES, sei lá. Tem pra tudo. Joguei muito no Atari. Esse aí. E é divertido, assim. É um bom passatempo. Pois é, e aí, como o jogo foi sucesso, o pessoal do Universal, sei lá quantos anos depois, viu o jogo e pensou: é o clone do nosso filme, vamos processar a Nintendo. Ah. Sim, processou, né? Porque foi, pelo que eu li, 88 anos depois, sabe? Daí eles estavam alegando que era uma cópia do King Kong e blá blá. Só que daí é Miyamoto e sua saga de Prince Money ganhou. Nintendo nunca perde, né? Nintendo se entra pra ganhar. Não tem empate. Sei. Sabe quanto ganhou, Frajola? 1,8 milhões. Tá no lucro ainda. Sim, lucro, depois ele distribuiu pra galera. Imagina a época, né? 81. E aí, depois de tudo isso, né, que aconteceu com o macaco e com a Nintendo, o jogo fez sucesso, vendeu horrores, né, o caralho. Em Fliperama e Atari tem versão pra tudo que é coisa. Tem clones, tem Crazy Kong, Kong Roco Kong, Donkey Kong 2. Toque o macaco! Donkey Kong clone. Solid. Todo. Não, e tem a Donkey Kong 2 que mudava só um pouco do prédio. Sim, vendiam, sabe? Não, tinha esse piratão que era Donkey Kong 2, mas tinha sequências, né? Donkey Kong Jr., Donkey Kong 3, que daí tinha um que o inimigo era o Mario, que atirava o corta-grama, e outro bababá, o Donkey Kong Jr. que tem no Super Mario Kart, é um desses jogos aí, né? Sim, né? O que que era o jogo, né? Era só tu subir o prédio e salvar a menina. Pegava o martelinho, né? Pra quebrar os barris que ele jogava. Martelinho, tomava cachaçinha, martelinho e quebrava tudo. Envie fracas para 48882 Lanzonet fracas. Enfim, né, depois desses clones e tudo meio, a Nintendo já começou a saga do dinheiro, né? Porque na verdade teve clones e teve jogos e foi... O Donkey Kong é de 81, pensem só. Ele ficou conhecido como o jogo do cara do prédio, King Kong. É, porque em 85 o Mario tomou conta, né? Ele que virou mascote o negócio, então era Mario e qualquer outro Mario, personagem. Alex Kidd. Não, mas peraí, o Jumpman não seria o Mario? Sim, ah, sim. É, seria o Mario, mas não era o Mario na época, então ele não é considerado um game do Mario, é considerado um game do Donkey Kong. Ah, bom, pois é, veja só. Ele era estagiário. Estagiário, Jumpman. Se formando no Senai Encanador. Isso. Mario fez Senai. Jumpman. Tá encanador. Depois dele ter feito o Senai, o Donkey Kong ficou no atraso, né, cara? Porque o Donkey Kong morreu, sabe? Não viu mais. O Donkey Kong não fez Senai, ele ficou apto para o mercado de trabalho. Ele só comia banana. Ele só comia banana, ele ficou velho e aí começou. E aí, tava sentadinho lá parado, esperando, assistindo os filmes do Donkey Kong. Uau. Curtindo, pensando na Pauline, ai meu Deus, todas aquelas... Comendo banana, sentado lá no seu monte lá, conversando com o Cranky Kong. Descascando, mas que bizarro, né? Um macaco e um humano, veja só, hein? Gostoso. Olha aí, opinião de quem conhece, é o macaco. Como começou o AIDS, Donkey Kong. Então, Donkey Kong tava lá, mas a Nintendo sempre teve ideia de fazer alguma coisa dele, mas não conseguia, né? Então, a Nintendo não fazia por quê? Porque era já um personagem meio esquecido, tinha medo, né? Nessa nova geração, geração Super Nintendo, Mega Drive, né? Talvez o Donkey Kong não chegasse. Encaixasse nos pés dos linhoteiros, que era o Sonic e o Mario, né? Linhoteiro. E como era um personagem clássico, a coisa clássica é sempre difícil de mexer, né? Porque o pessoal tem aquela lembrança boa, se fizer um jogo novo, ruim, o cara fica triste, né? A galera caga em cima, né? Se bem que, não sei, Júlio, na época. Enfim, Japão cagaria em cima. O que aconteceu, né? Então a Nintendo estava procurando, estava de olho para ver o que ia acontecer. Nossos queridos irmãos Stampers queriam fazer um jogo, né? Com os recém-adquiridos PCs Silicon Graphics, que faziam gráficos 3Ds renderizados em tempo real. E era a coisa mais avançada do mundo na época. Sim, amigos, era a coisa mais avançada do Chute mundo. Chute nem NVIDIA! Não, o pior disso é sim, amigos, era a Rare. Era a Rare. Os irmãos Stamper, né? Os fundadores, né? E tudo que não é mais... Acho que eles não estão mais, né, amigos? Então... Rare, adeus. Então eles pensaram, vamos fazer um jogo para mostrar para as produtoras de jogos que nós podemos usar esse tipo de gráfico aqui da Silicon Graphics nos videogames e vai ser o futuro hoje, né? Extremamente do futuro 2 vai ser. Aí que eles pegaram e fizeram o jogo, ou um jogo de box com os gráficos. O quê? Que jogo é esse? Não sei, não tem imagem na internet, só citações, que é um jogo de box. Tá, mas não saiu, lançou? Não, eles fizeram só de exemplo. Puta. Aí foram lá, vamos mostrar pra esses chapas. Eu tenho um amigo aqui, ele é motoqueiro, Miyamoto. De novo, né? O cara tá no meio de tudo. Aí ele, alô, Miyamoto? Moshi, temos um jogo para termos. Queremos te mostrar uma tecnologia nova. Por favor, venham. Suke. Mostraram o jogo pra Nintendo. A Nintendo ficou impressionadíssima. Diz, meu Deus, isso aqui é meu, assinem aqui. A alma. É. Não. Mentira, né? Depois foi embora. Sim. O que a Nintendo fez? Meu Deus, esses caras são foda. É tipo Super Controle. Os caras ouvem o Super Controle. Meu Deus, que bom. Vou dar R$300 cada um. Sigam esse exemplo. E aí, o que eles fizeram? Meu Deus, compraram 25% da Rare. Vocês são nossos amigos. E aí, a Nintendo viu o potencial dos Stampers. Disse, vocês são bons, rapazes. Pegue aqui esta banana. Tô imaginando assim. É a banana do poder pra vocês fazerem um jogo do nosso amigo que está dormindo faz tempo. Está hibernando Donkey Kong. Eles se olharam e disseram, mete, Antônio Nunes. Bicha. Fico imaginando o Julie, os ouvintes ouvindo o Julie falando pra pegar na banana. Por favor, Kiss, por favor, coloque a entradinha no macaquinho do cordinha, não. Pode deixar. Coloca, é muito a foder. Eu falando em pegar banana, o Lanzoni todo extasiado e você lá falando, coloca. Coloca aqui que é gostoso. Tá muito viado esse podcast. Também é banana. Porque na banana. Época também a Rare fez meio que sucesso por causa dos gráficos, porque o Super Nintendo já tinha dado de tudo ali, mais isso. ou menos. Né? Eu não sei se já tinha o Yoshi Island. Tinha, foi quase a mesma época. O Yoshi's Island é de 95. Pois é, e o Donkey Kong 1. Então, mas ali, né? O máximo era isso aí, sabe? Então eles viram isso. O Donkey Kong, meu Deus, é agora. Então em 1994, olha aí a data, 25 de novembro, se você faz aniversário nesse dia, põe um comentário aí. Pra é abençoado. Quem faz aniversário junto com Donkey Kong. Foi lançado Donkey Kong Country para Super NES, com uma extensa campanha de marketing e vendeu 8 milhões de cópias. Donkey Kong País. Isso, Donkey Kong País, o jogo que mais vendeu no Super NES sem ser Super Mario World. O único, o jogo separado que vendeu mais, que não vinha junto com o videogame. Por quê? Por quê? Que motivos levaram a isso? Porque o jogo é ótimo. O pessoal via aqueles gráficos, caía. Eu ceguista, via aqui nos locadores e Frajola jogando e dizia, que inveja. Tenho tropeçado com frequência, porque comprei Donkey Kong. Não era o Diego que contou uma história que ele chamou até a mãe pra vir ver os gráficos. Essa história é clássica, eu repeti umas três vezes no cast, vamos repetir de novo. Meu amigo. Nado, Leonardo Zanus, gostou tanto do jogo, se emocionou tanto jogando aquilo lá, ele disse que ele não se conteu e não tinha nenhum amiguinho perto. E ele chamou a mãe, vem ver esse jogo. Olha que bonito. A mãe sem entender nada é disse sim, filho. Sim, é bonito, legal. É real. Que é isso, né? Mas veja a emoção, isso transpõe bastante a emoção da época. Você lembra que também quando eu vi, disse, meu Deus, o primeiro que eu vi foi o 2, que é isso? Comprou um videogame novo? É a é noção estúpido. Que as tuas irmãs sentem ao ver as novelas, os capítulos de novelas. É, mais ou menos. Pantanal. A emoção do Rodrigo vem do Pantanal. Ui. Bananinha. Muita banana. Foi o primeiro jogo do Donkey Kong que não foi produzido, né, nem dirigido pelo nosso amigo Shigeru Miyamoto. Liberou assim, né? Liberou a banana. Foi o Tim Stamper, né, um dos irmãos que dirigiu e produziu o negócio. De tão bom que os caras, ele largou. Ó, esse aqui é um dos nossos personagens mais clássicos. Faça o que quiser. Imagina a confiança que eles tinham na Rare. Que a Rare era meio conhecida na época, no nosso futuro, que é especial da Rare, ouvi falar. Falaremos que ela era fazia os jogos depois. Por exemplo, ela fez jogos de NES em 91, 92, o Battletoads. Battletoads, né? Até pra Mega saiu. Os jogos mais difíceis do universo. Enfim, né? 40 níveis, são 40 fases que tem o Donkey Kong. E tem o Donkey Kong, nosso clássico amigo, com o visual todo remodelado, né? Ah, na verdade, o Donkey Kong do Donkey Kong Country não é o Donkey Kong do Donkey Kong Arcade. Isso, você joga com Donkey Kong e com Diddy Kong. Diddy Kong. Diddy Kong era primo de Donkey Kong, né? De boné, primo de boné. Frajola e Fernando, então... Frajola tem um primo, o macaco. Até falou na outra vez, né? Ah, sim. Macaco. Então, Roku Kong, a história é verdadeira. Vem de família. Não é Didi. Então, citando antes os outros amigos do Kong, né, que estavam parceiro da família, a Candy Kong, namoradinha do Donkey Kong. Gacta. Uma macaca gacta. Deixa eu explicar, uma macaca gata. É que ela tinha coxas, só tirando a cara, eu pegava. Ela era bem de saúde. Mas ela se depilava. É, sim. Depende lá, né? E... Matheus Six, gente. Planeta dos Macacos Feelings. Achando gata, ficando com a macaca aí. A macaca lá é gata. É. E aí a Candy, a namoradinha do Donkey Kong, ela usava pra salvar o jogo. O nosso amigo Funk Kong, que está presente em Mario Kart Wii. Funk Kong. Fergie? Get the Funk. É Funk Rose Kong. E ele usava pra tu pegar o avião dele pra trocar de mundo e tal. Não era tão simples assim, né? Tinha que ir lá pra trocar. Fazia um musicão aí. Era um barril com asas, perdão. Carisma 1000. Oh! E o nosso amigo Cranky Kong, que é o Donkey Kong original. O cara que queria comer a Pauline. Isso aí, agora tá velho, barbudo. Ele retornou, agora então. Agora tá velho, barbudo. Veio dando coro no toca-disco. E qual era o papel dele no jogo? Dar dicas e fazer as piadas. Mestre Miyagi. Piada, diz uma piada. Eu lembro que era engraçadinho as coisas que ele falava, mas obviamente que não era piada, né? Oh, era o primeiro jogo... Meu primo. Eu lembro da época que era o primeiro jogo que rivalizava por esse fato com o Sonic 2. Tinha o Tails e tinha esses dois macaquinhos. Eu achava muito a fuder. O lance de tu quebrar o barril, viu, o amiguinho, tu usar ele atirar nos inimigos. É. Até pra te dar pulos mais altos, ele te ajudava e tal. A parada legal disso aí é que não tinha vital na tela. Sim, não tinha vital. Não tinha nada na tela, né? Isso citamos quando estávamos dando um podcast, porque na época ficávamos extasiados, né? Cara, não tem nada na tela. Só tem na tela quando precisa pegar uma banana. Uma banana, desce. Ou o carro. O NG. Acho que é pra mostrar os gráficos, né? Assim, isso. Que é maravilhosos. Ah, mas também não tinha nada, até porque tu tocava em um inimigo, ele morria, né? Sim, né? Era sim. O único. Não era que nem o Sonic que largava as... os arquivos. Mortal, né? Mas então, se for por isso, é pior. Encostou, morreu. Tá, ah, mas tá. Não vamos entrar na lógica perfeita do jogo. Mas era assim, né? Como o Freud disse, encostou, morreu. Daí vinha o outro, né? Tu jogava com o outro, com o Didi. Sim. E se tu não tinha pego o amigo dentro do barril, então tu tinha falecia esquema, na tinha esquema de save do jogo, né? Era e assim. Também os checkpoints, né? Que tu quebrava os barril meio com brilho e tal. Os dois têm movimento, né? Tu corre com Y, normal, clássico, eles têm aquele ataque, cambalhota e tal. E o Donkey Kong tem de diferença aquele ground slam, que ele dá um tapão no chão, que é quase praticamente inútil, né, cara? Que é totalmente inútil. É, tanto que o Diddy Kong nem tem um equivalente, né? Pra baixo Y. Mas o Diddy Kong tinha aquele giro que ele dava um pulo no ar, lembra? Que era meio anti-lei da gravidade. Que ele girava, daí tu pulava, quando ele tava girando no ar, ele pulava de novo. Isso, sabe? Isso. Ah, isso. É uma espécie de pulo duplo. Isso. Duplo, né? Isso aí tem bastante no Donkey Kong 3, que tu tem que usar macaco. Pra pegar as coisas. É macaco, né? Macaco sobe em árvore. Loucura, Indiana Jones 4. Então, então Donkey Kong é uma história clássica, né? Falando de amigos que deram certo. Porque eles têm vários amiguinhos. Rambi the Rhino Expresso, o avestruz. Rhino, um beijo. Engar, o peixe espada. Engar, Wink the Frog. Isso. Wink the Frog, que é o pior. Meu Deus, o diabo é aquele sapo lá. Bizarro, ainda bem que faleceu nesse jogo aí. Squanks, o papagaio. E eles ajudavam o Donkey Kong nas fases, né? Rambi, adoro Rambi. E eles tinham aquele meio automático de matar os inimigos, era demais, achava ótimo. Tu levava 100 bananas e tu ganhava uma vida. Opa! Então, os gráficos, o poder da Silicon Graphics lá do processador que os caras tinham, então era praticamente como se fosse um CG jogável, né? Hoje em dia que o CG na era do PSX ficou mais famoso, mas na época não tinha isso aí. Até o PSX veio logo depois, mas mesmo assim, era anterior, né? Então... Cara, era tudo, era como se jogasse um CG, era mais estúpido o negócio, né? Tanto o Frajola frisou já as árvores, né? O verde, o coqueiro, né? Parecia realmente um coqueiro, uma bananeira. As né, cores parece que saltavam assim, era as mais cores. Real que real. Não, e os efeitos, tudo o chão, realmente parecia terra. É, né? A água também. Cara, era a coisa mais real que podia ter na época, era isso aí. A movimentação dos bichos também era muito realista, não era uma coisa... Não parecia... Sim. Por isso que eu disse, não parecia ser de plataforma de Super NES. Poderia dizer que era de Play 1, saca? Ou então, 32X, bem feito que era... Porque tu vê o Mario, né? O Mario é duro, é reto, sim, é tosco, saca? Sim, é. E aí tu vê o Donkey Kong, ele faz todo aquele movimento com os braços. Sabe baixo. Que parece um 2D com toques de 3D. E o Diddy Kong, né, o rabo que balança, o boné que tu pula, o boné vai pra cima e pra baixo, isso aí, né? O Mario tinha 13 sprites ali, era 20, né? E o carisma quando o Diddy Kong morria, ele ficava bravo, batia. Carisma imenso, sabe? Todo jogo tem um carisma imenso. Mas era, fases, inimigos missão, até né? Tinha um carisma, né? Falando em inimigos, Capitão Crow, Crew. O Julio citou esse Crow como um dos chefes mais, não sei o que. Vou falar a história. Então, esse aqui não é como o King Kong o primeiro, né? É, não tem ele estava preso, não tem a Pauline, né? Pena, mano. Vou citar a história pra vocês, amigos. Donkey Kong dormia em sua cabana, sua choupana, enquanto puta deixava merda, seu amigo Didi, cuidando de sua penca de bananas. Porém, uma noite, a trupe de crocodilo, os Kremlins, liderados por seu chefe, K-Roll, né? K-Roll. Detalhe, tudo com K. Isso. Que é um trocadilho com crew, né? Porque é com dois Os, então fica crew, que é cruel. Rouba o estoque de bananas. E aí, então, Donkey Kong e Diddy tem que explorar toda a ilha pegando as bananas. Ou seja, aquelas bananas que tu pega na fase não são simplesmente voando. São as tuas bananas pegando de volta. Ah, agora sim. Até isso tem sentido. Você tinha um depósito de bananas, fruteira, lá da novela das oito. Um beijo. É macaco. Macaco tinha. Na banana. Logo no começo da fase, né? Dessa casinha dele, tu vai lá no... É, chegou lá. Logo debaixo da casa dele. Por que o jacaré ia querer comer banana? É, né? Vamos tentar achar lógica na história. Por que o jacaré quer banana? Ele queria comer o macaco aí, usou como isca. Lanzone desbravador! Wikipedia Net Lanzonet. Olha, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso aí. Boa sacada, pode ser. É, daí eu... comeu uns macacos. Vou pegar as bananas, eles vão me pegar as bananas, eu vou comer eles aqui. Mas, prepara mas... a janta, Mirte, prepara a janta. Bananinha. Muita banana. Bom, vamos falar das fases agora. Segunda fase, amigos. Vou citar, vocês tiveram a mesma emoção. Estou caminhando, ó, está ficando escuro. Que a fuder, está com... começa a chover. Bah! Não é uma chuva. Ai, que chuva fake. É a chuva. Tu chega, não consegue jogar direito porque raios, tá... raios. Raios e os pingos caindo no solo, não só na terra. Ela como se fosse uma coisa disfarçada. É muito a fuder. Julie diz, Deus o livre em caps lock. Meu, e tu chega no fim da fase e para de chover. Não, era um, eu sempre achei uma fase melhor que a outra, não tinha. É isso aí, eu também, quando eu tava jogando superar, outro dia. Né? A neve também começava a nevar. Mas aqui é uma parada que chama atenção, né? Se for ver, o cara vai pegar o Donkey Kong hoje, assim, primeira fase, tá legal, bonito. Ele vai vendo que cada vez melhora, sabe, os gráficos. E as fases são cada vez mais... Nossa, só o design. Fica em detalhe. É um jogo que, pelo visual, ele te puxa, ele te instiga a jogar. Eu peguei ele, eu vou confessar, eu peguei ele pra jogar pra pauta do cast... E eu disse, ah, vou jogar, vou dizer mais ou menos. Cara, é jogão. O jogo não é datado, é muito bom. É, o pessoal acha que talvez ele é datado porque ele é um jogo de ir pra frente, de ir de um ponto ao outro. É. Que tu vai de um ponto e tu vai até o outro, sabe? E é isso o jogo. Tão datado que vai ter o Returns, né? Agora. E aí ia falar isso aí, sabe? O pessoal tem uns que falam, ah, mas aí mais ou menos lá, mas vai ter o Returns, né? Já tá tendo o Returns, então. Tem as fases de carrinhos, né? Minecart, Madness. Ah, clássicas. Isso aí vem do Battletoads, hein? Lembra que tava com a motinha que desviava dos lugares, tinha que saber pular na hora certa? É, pode ser que vem daí. Vem daí, assim. Tinha que pular certinho no lugar e quantas tentativas e erros. E era tentativas e erros ótimos. Porque o cara ia de novo. Meio que decorar, tinha que decorar, né? Cara, vamos ser sinceros. O jogo da época era assim, tive erro e decorava. Não adianta, né? E os inimigos, como eu citei antes, o carisma era imenso, todos os inimigos. Não tinha um inimigo chato ou nada a ver, sabe? Tinha um gordão, um engraçado, os passarinhos loucos. Não, mas ele já puxa pro outro. Mas não é Sonic Friends, não se preocupe. É. Bananinha! Muita banana. Falando dos jogabilidade, dos lances secretos, né, que nós falamos aí. Não tinha muita coisa secreta, né, além dos sim. Lá, as bananas. Sim. E tinha aquelas cavernas, buraco que tu achava os, do nada. Os balãozinhos vermelhos que tu pegava. Tu pegava o balãozinho vermelho, era isso, né? Com o Rabbi, né? Tu ia no... batia lá no peral lá e abria... É, tu achava, não tinha dicas, assim, sabe? Tu achava, do nada. E aí, no final do jogo, tu podia fazer 101% pegando tudo. É, eu vi muito falar disso nas revistas. Todos os bônus, né? Tinha uns bônus bem... Se bem que o 1 acho que é o mais fácil, assim, pra pegar todos os bônus. Tinha os bônus, um tinha que se matar pra achar o lugar. Porque não tinha nenhuma dica, uma banana lá. Tá, é verdade, é verdade. Que tem a bananinha perdida, tá lá voando e tem uma banana. Que é aquilo? Tu cai lá, é um bônus. É, isso mudou já, mano. No final do Donkey Kong Country 1, que é o começo do 2, tu enfrenta o Crew, né? É. O Crew, no barquinho dele, mano. Música muito épica, botei no cast de música, se não me engano. Não, de melhores chefes. Pô. Ah, é. Julie, tu chegou a ver o chefão final aí do Donkey Kong 1? Não, eu até citarei depois, ou cito agora já. Peraí, fanboy, tu não virou... Não. Não me sinto... diminuído por isso. Eu vou citar agora, na época vi, primeiro Donkey Kong que eu vi foi o 2, né, que não salvava da locadora. Depois deleitei o 3, que estava pra vender no lançamento em minha cidade. 3 é o mais fácil. Primeiro jogo, depois de Ultimate Mortal Kombat, que eu joguei no lançamento. E o Donkey Kong Country 1 era lenda, né, porque ninguém tinha. Até... ninguém tinha. Sempre o amigo do Salve. Tipo, eu tenho. Eu tenho. Isso. E agora a Franjola possui. Original. Sim, e na época ninguém tinha, porque o Donkey 2, não sei o que, o Donkey 3, nós já jogava a loucura porque o Donkey 1. E eu só via, só sabia que existia, via nas revistas e tudo, mas nunca tinha jogado um. Eu fui jogar o 1 quando eu comprei meu computador e joguei no emulador. Então, há tempos atrás eu peguei pra virar ele, mas não consegui finalizá-lo. E essa é a lenda porque eu não joguei Donkey Country 1. Então eu ficava sempre na dúvida, será que tem os bônus? Será que tem o... Tá. Bananinha! Muita banana! Tá aqui outra jogada de marketing que o Donkey Kong teve na época, né? Que a Nintendo comandou e por isso que vendeu tanto. Os assinantes da Nintendo Power ganhavam uma fita, relembre Six falando da fita de Diddy Kong Racing, uma fita com 15 minutos do jogo. Então ensinavam, então... mostravam como fizeram tudo... Então deixavam todo mundo de boca aberta, estupefato. Fita VHS, aquela que tu assistia no videocassete. Isso, videocassete. É verdade. Link no post, por favor, quero ver. 15 minutos de Donkey Kong, deleite, imagina você em 94. Deve ter gurizada aí que tava ainda cagando em suas fraldas, mas teve muita jovem que estava se deleitando no fliperama. Coisa que é feita até hoje, esse prequel de jogos, né? Muitos jogos, hoje em dia, Next Gen, tem isso daí. E faz... muito sucesso. Isso aí, percussores, né? Percussores, né? Com certeza. Porque era caro uma fita, né? Então tinha uma jogada de marketing muito grotesca. Os caras tinham que ter muita certeza que iam vender. E vender. Tem outra coisa excelente do jogo, que só prova excelência, a trilha. Quem é Dave Wise? Me come. Ó, eu vou citar aqui, foi como... Foi composta por Robin Binland, Evelyn Fisher e o nosso amigo Dave Wise. Esses caras fizeram a trilha do 007 GoldenEye, alguns deles. É. Fodão. E até o link está no post. Link está no post. Ou se remix, tem toda a trilha refeita. Excelente. Esses caras são os loucos dos games. Quero comprar a trilha sonora OST dos jogos. Estou comprando. E então, né, em 2000 teve a versão também, que não vamos citar só por cima aqui, Donkey Kong Land, né, versão pra Game Boy, 8-bit. É bonita e sincera, vejam. Donkey Kong Country com 8-bit e ficou bonito e sincero. Peraí, duas cores? Ah não, color. Quatro tons de cinza. Ficou bonito e sincero. Passa! Depois da saída de Game Boy, teve a versão pro Game Boy Advance, meio refeita, né, em 2003. Que é a mesma coisa, tá? Só que tem vários modos novos. Tem umas cores bem claras, bem lavadas, que era pro caso que Game Boy na época não tinha SP ainda. Então tinha aquele lance de não ter luz, né? Então fizeram as cores lavadas pra ficar bonito assim. Mas isso não deixou o jogo bonito, deixou com ele notas baixas, né? É, ele é estranho, sabe? O Super NES é bem mais bonito, mas ele é... Não sei, deu notas baixas. Lembro da EGM, revistas brasileiras, né? E GameSpot, isso aí também, nota tipo 7. Tanto que o Donkey Kong 1 ganhou 8, 9. Tá, e bem. Tanto que a sequência, o Donkey Kong Country 2 e o 3, que saiu pro Game Advance, isso aí foi arrumado. Então eles estão bem mais fiéis, bem mais bonitos e sinceros. Assim. Outra coisa, tem vários minigames e tal, umas coisas a mais, com o mesmo gráfico, o mesmo estilo. Mais coisas escondidas, né? Agora a marca quantos porcento faz e bababá. Acho que faz até mais porcento, não tenho certeza. E a Candy Kong não faz mais parte, porque ela não salva mais. Porra! Tu salva qualquer hora que tu quiser. Não jogarei. Perdão. Em 2006 não tem a macaca do Six, né? Em 2006 foi lançado no Virtual Console, a versão do Super NES, com alguns bugzinhos arrumados, mas nada demais. E como o Six comentou as notas da época, na EGM ele ganhou 9.25 de 10. Na Game Informer ele ganhou 9.5 de 10. E na Nintendo Power, 4.5 de 5. Ah, bom, de 5. Ah, bom. Medo, né? Então, isso foi tudo que Donkey Kong Country 1 fez. Ele praticamente revolucionou. Ele deu todo um gás novo para um videogame velho que estava datado. Isso é verdade. Ainda com a entrada ali, já era época de protótipos e anúncios do Play 1. Do novo Saturno, do Play 1. Até o Mega já estava fadado. É, o Mega já estava fodido. Por isso que o pessoal que fala que o Play 2 é eterno, é imortal, usa meio que de exemplo, às vezes, o Super NES. Porque o Super NES tinha quase... Bom, tinha saído o 64, tinha o Super NES ainda bombando, sabe? O próprio... O jogão, o Donkey Kong 3 saiu na época do 64. É, o 64 saiu quando saiu junto ao Rockman Forte, né? Foi isso. Bem na época. Kong Country 2 saiu em 95, ainda da Rare, né? Veja só. Qual o sucesso bizarro do primeiro. Sabe o que eu notei conforme foi avançando os jogos também? Novas entradas no logotipo da Rare, né? Sim, né? Isso é bacana. Brincadeirinhas dos entradas. Esse aqui era o Diddy's Conquest. Porque na verdade, não sei porque tinha um baú de pirata lá no começo do jogo, mas a história é que o Donkey Kong foi raptado no final do primeiro. O macacão. A primeira fase onde que é? É no barco. É no barco. Segundo lendas, é no barco que termina o primeiro jogo e começa pois o segundo. Né? Só que eu não sei porque a Dixie tá lá já do nada, sabe? O barco fica balançando, né? É muito legal. Nossa, ver a água assim sempre. Foi o que menos joguei, praticamente. Eu joguei assim. É mesmo? Três ou quatro fases. Ah, eu joguei muito esse jogo. De vez em quando ainda jogo assim do nada. Eu não tenho que fazer um jogador Donkey Kong Country 2. Que sempre citava nós, porque Donkey Kong é o 2. Mas bastante gente marcou. É que eu acho que é o melhor que tem jogabilidade, lá. Enfim. A jogabilidade mudou bastante, Júlio. Tu estava falando aí que no 1 não tinha esses bônus, né? E tava falando com o Rodrigo antes, no 2, eles deram mais ênfase pra essa parada de bônus, porque tinha as Spring Coins, aquelas... tinha, assim, tu acumulava moedas no jogo, normais, sabe? Umas moedas que tu usava nos minigames idiotas lá de respostas e perguntas. Tu acumulava as Spring Coins, que eram as moedas do jacaré do mal, né? Era o dinheiro do jacaré. Dinheiro do jacaré. Tinha 75 pra acumular, pra tu virar no mundo secreto. E toda fase tinha uma, ou duas, ou três. E as DK Coins, que eram moedas do Donkey Kong gigantescas. E como o jogo tinha 50 fases, tinha 50 moedas DK para pegar. Pegando tudo, tu falava com o Tuba, que é um chapa gigantesco, e tu entregava as moedas pra ele, e ele deixava tu passar pra ir no mundo secreto. Veja só, mundo secreto, novidade. Os todos do bônus do 1 era um negócio nada a ver, assim, tu chegava do nada. No 2 tinha aquela bananinha lá embaixo, assim, perdida. Falava lá, era um bônus. É. Tinha os baú de bônus, tinha o B, eu lembro. Mas, no 1 era até um. Era o baú de. Não, no 1 era um secreto, um lugar secreto, uma caverninha secreta. Depois era um bônus. Isso, ele já ganhava bônus, tinha outra musiquinha, tudo uma parada assim. Cara, sabe o que eu achava legal assim? No 2 também. Esse visual, tipo, que nem o Frajola destacava o verde, né? Também destacava a água bastante, cara. No 2, principalmente. No 2, principalmente, o visual de praia, as rochas, coisas... Muito a fuder, cara. É, até cada um meio que tem um tema, assim, ao meu ver. Não sei se vocês concordam comigo. Tipo, um é mais floresta, né? Isso. O 2 aí é mais o barco, os piratas, né? Mais Floripa. Tanto que tem fase do barco no terceiro mundo, que é um pântano. O segundo no vulcão. Sim. Ah, era tribo. Ah, era muito lava, bonito. Mas da lava. A quarta era um ninho de abelha gigantesco de um parque de diversões perdido. É verdade, cara. Lembrei. Tipo, cara, eu adorava essa fase do ninho de abelha. Eu via as fotos nas revistas e dizia... Meu Deus, que coisa perfeita. Fui jogar. Ela grudava os pezinhos no mel, assim. Era muito foda. Muito foda isso aí. Eu joguei bastante o 2 também agora. Isso que eu joguei melhor e mudou bastante. Continuando, tinha a Dixie, né? Que nós não falamos, que é a namoradinha do Didi. E ela levava uma planada, assim, pulava, segurava o botão de correr, ela girava o cabelo, a cabeça. Isso, tinha os cabelos, era tipo um helicóptero, assim, ela caía mais devagar, era a preferida de bonezinho de frentista dela. É verdade. E no final das fases, cada um tinha uma animaçãozinha, né? Dixie tirava a guitarra, assim. É verdade! Um solo animal. E aí o Dixie e o Diddy Kong pegava o radão. Radão! Que se foda o iPod aqui, ó. 3 em 1. Tirava da bunda, né? Eu bato. Não tinha a Conga lá. Não tinha o nome dela. A Conga, Conga lá. Conga. Contagem, Gretchen com a família Conga. Gretchen Conga. Não tinha a Candy Kong, uma pena, não gostei. E na verdade agora tinha a vovó Conga. Que salvava no colégio. Que foi muitas vezes o toque da música do colégio foi meu despertador de celular. Olha ali, ó. O Funk Kong agora cobrava. Veja só que carniceiro, filho da puta. Eu quero comprar um kart aí, que vai sair daqui uns anos no jogo. ele cobrava, mãe. Vou ficar muitos anos sem trabalhar, tipo, uns 10. As fases eram clássicas, sério. A fase que mais gosto é do Carlinho também, que é só que é no Carnival Madness, acho que é o nome. Eu lembro que era na montanha-russa, tipo. Detonado. Não, tem a russa detonado, estragado. Assim. Oh, acho que eu fui até aí. Ah, e depois depois dessa fase do mel... Pera aí, vou voltar aqui, só pra lembrar. Não tem uma parte que tu tá, tem que estar com os dois, quando ele vai rampar, que tu tem que jogar o teu pro outro lado? Sim, pro outro lado pra tu pegar uma DK Coin. Isso, é muito foda. Eu sei que consegui. Tem umas coisas muito bizarras. É. Não, e pensem, amigos, vocês ouvintes. Tem a montanha-russa descendo, tu não tem que pular quando tu vê que tá quebrado. Tem que pular antes, sabe? Isso, lembra? Eu lembro que tinha um lugar que tinha que pular trialto. É verdade. Tu não tinha como que tinha esses lances de timing aí. Mesmo nas coisas mais simples, por exemplo, nos barril que girava, tu queria ir em tal lugar, tinha que, por exemplo, meio segundo antes, tinha que sacar esse lance de timing, saca? Pra te poder fazer as coisas. É, tentativa e erro, né, cara? Isso aí. Mas, sabe que dá vontade de fazer? Avisar a mulherada aí que ninguém vai sair e vão ficar jogando Donkey Kong. Isso aí. Banana. Não, né? Me vão ver na noite. E mais o que? Depois dessa fase do mel, tinha uma floresta assombrada que os fantasminhas, não sei se vocês lembram. Mesmo esquema do Mario, que você passava por eles assim, eles sumiam. Depois tinha a Torre do Chefe, que tem as músicas mais clássicas. Todos os Donkey Kong é isso, porra. Já citando parte das músicas, no Siri Mix também, toda a trilha refeita. Serious Monkey Business. Por favor, escutarão muito nesse cast, porque amo a trilha sonora. Do Dave Wise, o Dave Wise participou também do Siri Mix numa música lá. aqui, toda com capinha, tudo, CD, tudo caprichadíssimo. A trilha do Donkey Kong Country 2 ganhou orquestra na época. Então, adulta que era. Porque era uma trilha mais adulta, assim, pra um jogo de criança, né, se for ver, né, na época. Tá louco, a trilha fez muito sucesso, vendeu um monte também, cara. Eu já tava com 11 anos. Tá bom. Bananinha. Muita banana. Esse jogo, no final dele, tu acumulava todas mais, como a gente já falou antes, 102% o mundo secreto do Lost World e enfrentava o Capitão Carvalho lá embaixo. Tu salvava Donkey Kong no final e dava um socão, não sei se vocês lembram, meu capitão. Ele caiu na água, ele pensou, acabou o jogo. Ele, não, opa, ele tava no mundo secreto dele. A gente enfrentava ele no lance que termina o 2 com vendo ele explodir, sabe, o Lost World, e ele fica numa montanha, a Dixie e o Dig, sentados olhando, sabe? É quando começa o 3, eles pulam na água daquela montanha e vão... Detalhe, spoiler alert, né? Ah, mas jogo antigo, a gente sabe que jogo antigo a gente não respeita. Tu tava falando dos amiguinhos aí, Julie, eu vou citar os dois, o sapo caiu fora. Sim, né? Quem ama aquele sapo? Meu, muito, né? Tá bom. Daí veio o quê? Uma cobra. Uma cobra que pica. Ah, eu odeio uma cobra. Mas a cobra era muito mais útil que o sapo. O sapo era... A cobra pulava muito. E da cobra era Andrews. Saiu o avestruz também, daí entrou um peixe abissal, tinha uma lanterna que... Ah, é verdade! Oh! Os caras, emoção, hein? Ele era meio panhoco isso aí. Panhoco! Que é um painhão. E tinha a foquinha que pulava em cima dela, ela congelava o rio que tava muito quente, lembra? Demais. Alô? Pera aí que eu vou ligar aqui. Só um minuto. Alô? Sega? Liga. Liga pro Donkey Kong e pergunta como é que você faz amigos legais. Muita banana. Enfim, Donkey Kong Country 2, a gente já falou, ganhou remix, ganhou orquestra, ganhou caralho, ganhou muitos prêmios, ganhou nota 9, 9.1 na IGN, 8.8 na GameSpot. Uma pena que o Donkey Kong Country 2, o pessoal não é muito fã, assim, como você. Eu tô vendo aqui, sabe? Os caras gostam mais do 3. Ah, o 2 é foda, o 2 é foda. Mas o 2 é bonito, sincero, tem as fases mais legais. Eu acho que é mais nostalgia mesmo, que foi o que eu mais joguei. Eu virei os 3, não tem problema, eu gosto de todos. Ah, tá bom, coração. Não, realmente, amigos, aqui a gente tem os preferidos, mas joguem os 3, cara. Terão momentos memoráveis, tu não vai dizer assim, ah, não, porque as fases do 1, não, é todos. Envelheceu, não é. Envelheceu um pouquinho, porque ainda é bom. Aqui não é que nem amor de mulher, né? Tem que amar uma só, que tem que amar os 3. É isso aí, Alibaba. O Donkey Kong Country 2 vendeu 6 milhões. É, na época era demais, né? Era um gigantesco. Menos que um, né? Não sei porque um fez muito huge success. Coqueluche. Os 2 milhões estavam segurando dinheiro para consoles novos. É, eu acho que por causa disso, né? Até começou os consoles. Ultra 64 já havia sido anunciado. Mais ou menos é isso, né? Vendeu bastante até, né? Aceitavelmente bem. E amo de paixão banana na minha bundinha. Desejos secretos de Matheus Kies, Dixie Kong. Hentai da Dixie Kong já para Six. Então vamos falar agora do meu favorito. Este saiu em 96, certo? Com 22 de novembro de 96. Ah, sempre um ano após ano, na mesma data, surgia o meu Donkey Kong La Conga 3. Dixie Kong's Double Trouble, Donkey Kong Country 3. Isso aí. Esse merece a minha historinha. Novamente na locadora de Santa Catarina, onde joguei muitos jogos. Jogava o Play 1, Saturno e 64. E tinha um Rally Super NES jogado no canto. E ninguém jogava. Só que naquela época, Natalina, surgiu o dito cujo Donkey Kong 3. Lanzonetti foi lá jogar. E meu Deus, tu jogava com a Dixie Kong... E com o macaco, que eu sempre esqueço o nome. Qual era o nome do macaco? Diddy Kong. Era tipo o teu sobrinho mais novo. Sobrinho da Pauline. É o filho do Donkey Kong com a Pauline. Meu. Enfim, começava o jogo, tu falava na casinha do barco, né? Com o... não sei o nome. Funk Kong. Com o Funk Kong. Virou barqueiro. E tu conseguia o barquinho, né? E muita foda que tu controlava na água livremente. Chegava numa ilha... Podia explorar as praias, né? barco, mano. Que da, esse lance do barco era legal, porque tu não podia passar de certos lugares com eles. Ah, sim. Tu tinha que ir montando o barco, daí tu chegava numa ilha e depois uma floresta, me engano. Sim, sim. Tu tinha que, daí tu passava as duas, pegava uma ferramenta com o urso lá, que nesse tinha ursos, né, Juliano? Isso, que eram os amigos. O urso do pica-pau, a gente. Era tudo barco. Ah, era igual. Aquele urso do pica-pau lá. Beleza, não. Depois da fósforos pô, são perigosos, pode causar queimaduras. É isso aí mesmo, era esses aí, era igual. Eu lembro que a primeira da casa da bota, da casa da bota. É, eu lembro que a primeira vez que eu vi esses ursos, meu Deus, é o urso do pica-pau lá do fósforo. Ah, eu também. É verdade, pior que parece. E o jogo se baseava tudo nisso, né? Pegar a ferramenta dos ursos. Pegar a ferramenta e ir aprimorando o barquinho, né? O barquinho, daí tu podia quebrar aquelas rochas que demilitavam. Não, tu virava um hovercraft e passava por cima. Ah, olha ali. Você virava um barquinho mais potente com jatos ao redor. Olha ali, ó. Cachoeiras. Tá escrito aqui Carisma 1000. É. Carisma 1000, elefante na fase, Carisma 1000. Em breve camisa, né? Carisma 1000. Mais elefante, 1000. Fetiche andar de elefante, então. Ele foi de sugador, hein? Eu lembro que quando o elefante terminava de te ajudar, voava moedinha, né? Que tu pegava moedinha. Isso. Verdade, chegar com o elefante em casa, fase. Ganhava moedinha. Deixa eu então citar a historinha, né? Tem a história canônica, que é nossos amigos que eles já estão no peral lá, foram pra baixo e vão lá falar com a véia. Que é onde acaba o 2. Mas a historinha que divulgada é a seguinte: que é pra comemorar a derrota do crew, né? No jogo anterior, Donkey Kong e Diddy saem pra uma viagem de pescaria. Amigos, pescaria, você sabe bem o que significa. Pesca, né? Em companhia. Vai pescar aqui nada. É isso aí. Vai beijar na boca. Plajola cantor já. Autotune. Aí eles demoram muito pela pescaria, né? Por quê? Uh-huh. É, a voltar. Brokeback Mountain pescaria. Mas eles não são gays. Põe a música do Brokeback. Aí os Kongs descobrem que uma figura misteriosa com o nome Chaos, que na verdade era secretamente era um robô controlado pelo Crew, né? Carol. Não era amiguinho do Sonic Chaos. Que no, nesse jogo ele tem o nome como Barão de Karulstein. Então a Dixie, né? Mais tarde com o primo dela, o Kitty, que foi pegar lá na véia, pruma para o hemisfério norte para resgatá-los. Como citei antes, cada um tem um tema, né? Então o Donkey Kong é mais, vamos pôr entre aspas, Amazônia, né? Não, mais floresta tropical. O outro é pirata, né? O 2 é pirata porque é na América Central, certo, né? Cuba ali, piratas. México, México. E esse terceiro é mais Estados Unidos. Tanto que esse negócio tem o urso, saca? Sim. A floresta de araucárias e tal, Canadá, e as praias. Canadá, então. Canadá. Bananinha. Muita banana. Então, espalhado pelas fases, tem as moedas de urso, né? Que desempenhavam as mesmas formas das moedas de banana, né? Então, exato. Pegar item pra fazer os porcentagens, né? E aí tinha aquele cara que segurava a moeda DK, né? Que era num escudo, que tinha que dar um jeito de atirar uma coisa atrás dele. É, isso era muito fácil, que tu não precisava mais achar a DK. Tava ali com o cara, né? Tinha lugares... Às vezes tu tinha que ter a manha pra poder... É, e essas moedas DK tinham um novo porquê, né? Não era só porcentagem e itens a mais. Tu tinha que ter um certo número delas pra poder fazer um novo veículo do Funk Kong pra tu poder ir nas outras fases. Então se tu não pegava... obrigado a pegar as paradas. Não precisava pegar todas, mas a maioria tu precisava pegar, sim, senão tu não passava no jogo. Sabe o que me irritava bastante pra te pegar essas moedas? Tinha fases assim, ó. Tinha três daquelas abelhas, filha da puta, cheia de lâmina e não sei o quê. E elas ficavam não coordenadas assim, a hora que elas subiam e desciam. Ficava toda errada, saca? E era muito foda. Muito foda. Não, eu lembro, essas coisas das abelhas aí... Terror das abelhas. Terrores. E outro... Tem medo na infância de abelha, né? É verdade. Abelha, o bicho não veio do inferno, né? Com certeza, isso aí. Sim. Morram. Odeio o mel mesmo. Então, a outra coisa... Ah, falando de abelha, tinha fase da abelha, tu lembra? Que tinha um enxame de abelha atrás de ti, tinha que bater o recorde. Meu Deus. Um beijo. Bati o recorde, daí tu chegava lá em cima no urso, tu falava, bati o recorde, ele ficava batendo na mesa. Daí caiu um pedaço de pau, isso, e fazia uma ponta. Matora. E tu podia atravessar... Oh, meu Deus, que jogão, velho. Mas jogão. E esses amigos russos desempenhavam isso aí, né? Eles abriam novos caminhos, encurtavam caminhos, abriam pra chegar no chefão das fases, tinha certo... Isso aí, eu acho que se tu não fazia, tu não conseguia passar do mundo. Não, mas assim, no mundo, mais ou menos, porque, tipo, o chefe da segunda fase era uma aranha gigantesca vermelha. Vai, é verdade! Carisma 1000. E aí, tu matava ela, tu ganhava um band-aid, assim, X, e tu levava pro funk, ele fazia o hovercraft. Isso, que ele podia consertar o hovercraft. Esses ursos também tinham que comprar, vender coisas, tinha que comprar uma coisa de um, trocar com outro, que trocava com outro, que pegava de outro, não sei o que, pra no final conseguir todos os bananas. Sabe o que isso se chama? capitalismo. Então tinha, como nós já falamos, tinha a vovó, né? Swank, né? A vovó. Eles jogavam 64? Isso que eu ia falar agora. O Cranky Kong, o Donkey Kong original só aparecia na casa da vovó, né? Da mulher dele. E ela ficava jogando 64. É, ela tava com 64. Não! Olha a propaganda, Jesus! Eu lembro, tô lembrado. E era a emoção, tu vê, bah, ela tá jogando 64, quando eu vou poder jogar esse videogame aí, saca? Caraca, a primeira vez que tu salvava, não sei se vocês lembram, tinha muita coisa na tela, tinha uma rodinha. Sim. Tinha os passarinhos. Aham. E aí tu, porra, como é que eu vou fazer tudo isso? É verdade, sabe? É verdade. Tudo isso, daí o jogo vai descobrindo, né, que é tudo quase dos... É. E o vovô, o Cranky Kong também tem aquele jogo de tiro ao alvo e tal lá que consegue. Ah, é verdade, é que dava moedinha e tal, mas não ganhava vida, só nada demais. Minigames, dentro de games, um beijo. Coisas do Donkey Kong 3 também. Os esquemas, por exemplo, da segunda fase, né? Que tu pulava com o macaquinho, segurava em cima, aí tinha os tonel, ia lá em cima, tu voltava no mesmo tonel e tinha que dar um tiro rápido, senão os portãozinhos fechavam, saca? Isso tem. E tinha as malditas abelhas. Ah, tem todos. Tinha os lugares impossíveis, os balãozinhos vermelhos, muito foda. Tinha uns esquemas muito, muito bizarros. Ah, lembrei do 2, uma fase que, não sei se é que vocês jogaram um pouco, que toca a Sticking Bird Symphony. Até eu citei na música, o cast de música. Vó! Que é uma fase que só de barril, saca? Tu não Sim. vai pro lado, tu não pula. Só barril. E depois dessa mesma fase, tu joga no mundo secreto, tu vira os bichos, saca? Tu Sim. vira a cobra. E tu vira todos os bichos, que é a fase mais difícil do jogo. Já fodei. E tu vira aquele papagaio, sabe? Ele Sim. tem umas asas e tem vento. E é impossível fazer essa fase, porque tu encosta na parede, parede de espinho. Por favor, lembrem o nome dessa fase. Meu Deus. Suei muito para passar no Super NES. Ouvi meu pai batendo na porta falando, para de falar palavrão. Tá. Quanto? Não, comigo era para de gritar. Vocês sabem que eu tenho o poder da linguinha, né? Quando fico concentrado, eu mordo e ponho a minha língua pra fora. Né? Então, minha língua estava carne viva passando essas fases. E a garganta estava carne viva. Link está no post com a foto minha, eu jogando Donkey Kong Country 3, minhas irmãs chateadas, querendo assistir TV, e eu jogando Donkey Kong Country 3. Mas tem que ter. Eu tenho. Ah, então eu tava mordendo o caixa, então. Link está no post. Bananinha. Lembrando das Bananas Birds, também do 3, né? Que eram uns pássaros sagrados, uma história. Isso, que o capitão ali, o crew, tinha roubado esses pássaros sagrados pra fazer alguma coisa. Comer, não sei. Eu acho que por causa que a mamãe Banana Bird lá podia matar ele, né? Sei lá. Aí ela pegou os filhos pra deixar essa velha calar a boca. Tropa de galinha. É, o final do jogo. Quando tu pega todos os Banana Birds, eles te levam pro céu pra mamãe deles. É. E aí ela vai e ela mata um chefão pra ti. Assim. Veja só, né? Podia achar o crematório, cara, aquele mundo do meio, ó. Crematório. Também, e tinha o DK3, que era a montanha, homenagem ao DK2. Tinha várias dessas piadinhas. De lugares também, de nome de cidade. Pá, lembra das cavernas, dos itens que tu tinha lá que apertar os cristais na ordem certa? Tipo aquele jogo Gênios lá? Sim, era dos Bananas Birds, salvava eles. Isso aí era complicado também. Não, no começo era 3-4. Mas no final era pá. O último eu lembro que eu repeti muitas vezes aqui. Anotando. Minigames nos games, de novo cito. Cast futuro. Vamos citar os amigos que Six comentou antes. Tinha, né, 3 papagaios, se eu não me engano. Não, 2 papagaios. Não, tinha aquele papagaio roxo, muito ruim aquele roxo. Ele não fazia nada. O vento jogava nozes. Da papagaio boca. Doente. Doente? É roxo. Vomitava, não. Meu Deus. Eu vi aquilo lá, meu Deus, coitado do passarinho. Tinha o Skitter, né, que era a aranha. Eli, o elefante sugador de Rodrigo. Ah, elefante beijo. Tinha medo de ratinho, lembra? Muito genial, isso aí eu me emocionava. O elefante detonava todo mundo, jogava água, via um rato, se cagava de medo. Lindo, poder. Lindo. Carisma 1 milhão. Tinha várias coisas com o elefante, né, que tinha que montar os barris no lugar certo. Verdade, verdade. E atirar na hora certa a aguinha, e segurar a aguinha até tal parte. Ah, tinha um chefe da aguinha que tinha que pegar a aguinha da cachoeira. Sim. Eram os olhos da cachoeira. Tinha da cachoeira, Júlio. Eram os olhos e tinha um bicho atrás. Sim, mas tinha os... Detalhe vai negócio. Lembrar também. Mas no final é. No início tu via só os dois olhos e a cachoeira, né? Aí parecia que era os olhos da cachoeira, mas no final era um animal atrás. E tinha que dar a volta atrás da cachoeira pra poder pegar água do outro lugar. Né? Tinha também ó, aquele embar, peixe espada, Loki. Tem o Perry, ali ó, Spider 3 manda lembranças. É. Que era um pardal, que ele ajudava. Lembra que tu pegava ele ficava mais alto que tu e pegava os itens mais altos pra ti? Ah, sim, ele só voava e ia descendo. Bananinha! Muita banana! Olha, então tinha aquelas coisas das porcentagens dos bônus. Tinha que pegar todos os bônus, salvar todos os Banana Bird, entrar no mundo secreto e com isso tudo, fazendo tudo, tu conseguia 103%. Tinha uma lenda que tu conseguia 105. Isso e tá... a lenda é real, que eu fiz muitas vezes. A lenda era 106. Que pra tu conseguir 105, tu tinha que fazer o 103 igual com todo o jogo. Com aquela dica de desligar os barris que ajudam nas fases. Tem uma dica que desliga os barris no meio da fase, que é o checkpoint. E aí fazia 105%. O jogo tinha 3 finais, olha a loucura. Tinha uma que tu tinha que pôr um código, aí ficava um final alternativo, o final que virava normal e o final com todos os Bananas Bird. Ah, vocês dando dica que querem me crucificar porque eu usei uma vez Game Shark. Né? Não, mas a dica era de propósito pra ficar mais difícil o jogo. Tá, pra ficar mais difícil. Não pra... Uma! Não pra abrir todas as roupas do Kratos. Ó, tinha Game Shark nos PNES? Tinha Game Genie. O jogo foi o que menos vendeu da trilogia, né? 2,89 milhões. No Japão, 1,7. Foi os Next Gen da época que afetaram, só pode. E é tão bom o jogo, caralho. É muito fácil o problema. E foi o que recebeu notas mais baixas também, né? Na SGM recebeu 8,12. Ah, bom. Na Game Informer 9. E a versão da GBA recebeu notas menores que a do Super Nintendo. Era diferente. Não. Realmente, assim, eu prefiro os gráficos e o lance do Super NES. O do GBA, apesar de 32 bits, podia melhorar mesmo assim, não pegou o lance, sabe? Bananinha. Muita banana. Qual era o Donkey Kong que no final ele mostrava a porcentagem que tu fazia e mostrava as pessoas de outros jogos, o 2, né? Donkey Kong Country 2 mostrava o Mario, o Link e o Yoshi. Bah, é verdade! Quem tinha fazer mais? E isso, eu sabia disso, né? Os sapatinhos e a TV do Sony. Lá no canto, excluído, porque não é tinha verdade, conseguido. É verdade. Uma pequena piadinha de amigo. Tiração. Eu acho que esses Donkey Kong Countries é isso, né? 1, 2 e o 3. A trilogia clássica. Rare. Jogue, passe as fases, não jogue. Ah, vou jogar esses dois mundos, acha legal. Jogue, porque cada fase tem uma surpresa nova. Cada mundo, uma fase diferente, ideias diferentes. A jogabilidade muda em todos os jogos, é bem legal. Hoje em dia não é enjoado, por favor, confie em nossa opinião. É de plataforma, mas ele usa isso inteligentemente bem. Pulamos para anos seguintes, Donkey Kong Country faleceu novamente depois do 13. Ah, será? Muitas promessas, né? Mas, não. Aí ficou um tempo sem, lançaram o Banjo-Kazooie, Mario 64 e a Rare pensou, por que não fazer um Donkey Kong em 3D? Pessoal, puta podia... merda! O pessoal ficou órfão do Country, vamos fazer um em 3D. Mas veja só, o jogo ganhou, nós vamos nos aprofundar muito nesse, só que era um jogo do Donkey Kong em 3D para o Nintendo 64, Donkey Kong 64. Já erraram no nome. Pois é. Donkey Kong 64. É no mundo dessa parada do código, que tem os amigos, chapas de sempre, né? Então não tem muito o que fazer. Mas é que ele ganhou notas altas, ganhou notas altíssimas, ganhou 9. Mas bizarro, sabe? Porque ninguém, tu vê alguém falar bem desse jogo? Não. Cara, eu vejo duas coisas. Ou gente, que nem nós, whatever, pra esse jogo, que nunca se importou muito. Eu, pelo menos, nunca me importei. Assim, eu via, eu não tinha tanta vontade de jogar. Era curioso. Tu não vai falar bem, né, fanboy? Mas tem galera que é muito fã. Muito fã. Tipo, fã doente. Explica. Não. Se vocês estão ouvindo, falem. Eu sou fã doente. Sempre tem esses caras perdidos aí. Mas, assim, ó. Lembra que nós... Eu... Acho que foi o que citei, do Banjo-Kazooie, que tinha que repetir muitas vezes a mesma coisa, a mesma fase e tal. No Donkey Kong isso é o supremo, porque tem que fazer cada coisa com cada Kong diferente, sabe? Isso, eu acho. Tem que fazer a mesma coisa com cada Kong. Não é o Diddy Kong, o Dixie Kong, é um macaco novo, estranho. Assim, ó. Amigos de Sonic. A Rare aprendeu fazendo esse Donkey Kong 64 e aí ela melhorou e muito, que foi o Conkers, Bad Fur Day. Ah, é verdade. O que né? É muito melhor. Nem o Conkers é outro jogo, é outro estilo de jogo. Mas só um jogo 3D, né? Era pra ser assim o Donkey Kong, não foi, né? Pois era, todo mundo esperava, né? Por um Donkey Kong 3D. Na época era o 3D, né? Era até Spyro the Dragon, esses Gex, esses jogos são muito mais legais que Donkey Kong. Spyro the Dragon, bicho. Tomba, 2D. E o Donkey Kong, pois teve a clássica promessa do Donkey Kong Racing pra GameCube, aí o Diddy Kong Racing, que era aquele Mario Kart com aventura. Enfim, várias outras coisas, né? E no final, só hoje em dia que sai. Depois teve o Donkey Kong 1, 2 e 3, se não me engano, que aí já avacalharam, né, amigo? É, GameCube. Os barilhos do GameCube, louco. Tá, aqui! E Donkey Kong, acho que ninguém aqui chegou a jogar, né? Eu não. Konga, nunca joguei. Konga! É, Donkey Konga... Com a Gretchen na Gretchen capa. Gretchen Feelings, né, cara? Você quem jogou aí, galera, a gente no Super Controle não jogou, vocês citem, falem o que vocês acharam, assim. E depois pro Wii teve o Donkey Kong Barrel Blast. Puta merda! Joguei aí esses dias aí. É pra ser um jogo de corrida Mario Kart Feeling, só com o tema Donkey Kong, só que é muito estranho. O Mario Kart vai abrindo os macacos, né? Depois vai abrindo os Kremlins. É, a anatomia. Tu não acelera, tem que ficar batendo, assim. Aí tu alcança uma velocidade, tu fica naquela velocidade e tem que ir desviando das coisas. Peraí. Só que não é um feeling, é um feeling mais de Diddy Kong Racing avião. O jogo foi bem mal falado. Pô, tirou muito nota, 4.5 eu vi. O Barry Blast foi mal, mas também, o que é o jogo, né, cara? O feeling do Donkey Kong Country acabou. Sem falar. Aqueles de Game Boy Advance e tal, Donkey Kong Kings of Swim lá, do Swing, não Swim. Ele é de ficar se equilibrando nos negócios lá. Cara, eu tentei, velho. Mas é ruim. É que é, Donkey Kong no começo era um minigame e voltou a ser um minigame. É, isso aí. Foda. Definiu-se. E é isso, né? Kongs aí possíveis, e agora chegamos à novidade que foi lançado há umas 3, 4 semanas atrás, né? Estamos gravando há 2 dias depois do lançamento. É, jovens, a gente foi naquele lançamento lá no zoológico em São Paulo. Mentira, ninguém foi nada. Mentira, eu ia dizer que nós ficamos bêbados. Né? Eu fui pela Players, mas tudo bem. Vamos começando a falar que esse jogo ninguém imaginava que ia voltar, né? Depois das tentativas meio cagadinhas e frustradas da Nintendo, Jungle Beat Como Jungle, gente... The Beatles, Rock... Donkey Konga La Konga! É que assim, o Donkey Kong começou como um arcade game, né? E terminou como um arcade game, né? No Sim, Battle verdade. Bobão. Tu vê que ele é um jogo pra se jogar, sei lá, no Flipper, no Dreamcast. É, sem com as versões de DS e Advance lá, que o Kings of Swing, eu não queria balançar, velho. Eu queria pular em cima de jacaré, velho. E aí voltou, né? Voltou naquele trailer do E3 2010, né? Estávamos acompanhando e... ao vivo. Eu não tava, eu lembro que... Eu peguei essa parte ao vivo também. É, lembra que eu falei, bah, tem que trabalhar. Só tá falando. Daí o Julie tweetou assim, Six, esse jogo é pra ti. É, eu nem falei que era, eu só falei, Six é pra ti esse. Depois eu tweetei. O Nintendo fez pra ti esse videogame. Six abriu o jaleco e estava vestindo a gravata com um DK. Depois da E3, a Retro Studios, que fez o Metroid Prime. Isso, a trilogia. Que fez bem, né? Espero que vocês me ajudem nessa. Metroid Primo. Eu achei demais. E aí, meu Deus, né? Vamos confiar, né? E daí apareceu aquele trailer com a musiquinha clássica do Donkey Kong. Começou as batidas, né? O Reggie disse assim, ó. This is for a Brazilian friend, Six. Aí começou as batidinhas. Remember this beat. Yeah? Aí nós... Só encher as calças dos jogos. Muita banana. Tá, mas e como é que é o jogo em si? Segue a linha. É igual Donkey Kong Country 1. É. Pois é, isso eu fiquei meio assim. Eu pensei que ia ser uma junção de todos, sabe? Do 1, do 2, do 3, ia ser um jogão, assim. Ele é bem puxado pro Donkey Kong 1, né? Ele seria um 2D, então. Um 2D, mas o gráfico é perfeito. Se o fundo se movimenta, assim, é tudo, não, tipo, o fundo é um. Vou usar uma quote do Fantástico. É um show à parte. Tipo, tu tá caminhando assim, passando numa ponte feliz, e vem um barco passando no fundo, assim, te atira uns negócios. Tu tá subindo numas árvores, tem o pôr do sol, assim. Só que é um pôr do sol bonito, que te chama a atenção, não é aquela coisa paradinha. Isso, legal. Por favor, só um adendo. Nintendo, ensine as third parties a fazer gráfico de jogo igual. Por favor, é muito diferente um do outro. É falar aqui, ensina a SEGA. Tá, mas enfim. continuando. Não é aquela coisa do Donkey Kong Country 1 que mudou, lembra na época que foi a revolução. Não é uma revolução, sabe? Não, não. É só bem bonito, sabe? É. O design das fases, meu Deus, é muito melhor, sabe? Não é só inverto e... Não te lembra? A primeira fase do Donkey Kong era inverto e passava. Aí tem que subir, tem que escalar. Agora ele escala, né? Pelos matos, assim. Isso, isso. Nossa, muito isso, legal. Essa parte de escalar ficou muito boa, assim mesmo. Eu ia falar bem da macaco. Falha. Eu ia falar da falha antes que uma coisa eu achei gay. Tu não joga com o Diddy Kong. Hã? Tu tem ele, sabe? Ele te ajuda, ele fica... Nas suas costas. Ele fica de quatro nas suas costas. Com um jetpack bizarro, assim. É, que vem do Donkey Kong 64, né? É, isso aí... Dos Barrel Blast e tal. Enfim, sim, mas daí, é da mitologia. Sim, mas daí tu não pode trocar de jogador, sabe? Se tu vai morrendo com o Donkey Kong, né? Que tem os coraçãozinhos agora. Quem cai fora é o Diddy. É. Assim, tu tem dois corações, né? Aí tu leva dois pau, tu morre. Tem uma chance só. Se tu tem o Diddy, tu perde dois corações. Aí ele sai, né, não te ajuda mais. Aí tu tem mais os dois teu. Não é que nem no Super NES, que daí ele vinha no teu lugar. Ah, mas tu pega isso... ele normal nos barril, né? Sim. Sim, sim. Mesmo esquema. Mesmo esquema. E jogando em dois, né? Eu tava jogando com a Nath. O problema é assim. Tu joga em dois, mas é a mesma coisa que no Super Mario Bros. Wii, sabe? Um vai ali, o outro... Aí, um tá pulando lá, o outro aqui. Um tá pegando... É, só que... Meio perdido. Fica meio perdido. Fica isso. Muito mais difícil, sabe? Ainda mais pra quem não é acostumado a jogar. Tem que coordenar, né? Tem que ser os dois, assim. Se tu pegar alguém que não sabe jogar no outro lado, fica mais perdido. O cara que não sabe jogar é um cara que jogava na SEGA. É, mais ou menos assim, né? Eu não vou falar nada. O controle tu pode jogar com só o Wii Remote, né? É, lado, isso. Deitado, né? Que nem o New Super Mario Bros. Que nem o Super NES, e tu pode jogar com ele com um tio. É, o modo clássico é o melhor, sabe? Mais é que por causa que, assim, ó, os comandos que tem uns diferentes agora, quem não jogou, não viu ainda, mas, assim, não sabe como você funciona. Sabe, você lembra que tinha que segurar o botão de correr, né? Pra ele correr mais. Esse aí ele só corre, ele não gira quando tu segura isso. O botão de correr. Isso, o botão ele serve pra tu pegar o barril e coisas e correr só. Ele um não botão, dá a roladinha. É, um botão de ação, mas não dá aquela roladinha, sabe? Isso dificultou bastante pra mim, eu morri muito, sabe? É. Tem que mexer o Wii Remote assim, sabe? Pra cima e pra baixo, dele gira. Isso que eu tava falando agora, dos comandos, mudou, né? Tem o pulo, né? Essa giradinha não tem mais com o botão de corrida, tu tem que balançar o emote. E também tem as combinações, né? Que tu aperta pra baixo e balança o emote, ele assopra, né? Pra tu pegar itens, ele assopra as florzinhas, as coisas. Pega os itens secretos, ele tem que saber o que é soprar. Às vezes tu assopra uma flor, um helicóptero lá que ele gira e cai umas pedras, essas coisas assim. Uma flor que gira. É uma flor que gira. É. Tudo a ver. Mas pra explicar o sentido. Ah, a gente entendeu. E se tu só balançar ele sem estar andando, ele não gira, ele bate no chão. Que nem o pra baixo Y totalmente inútil do Donkey Kong. Aí que tá, o pra baixo Y desses Donkey Kong velho totalmente inútil, né? Isso é muito útil, né? Totalmente útil. Tu mexe, ele balança o braço como tu mexe o controle, né? Isso. E aí, assim, tá num lugar, assim, em cima de uma plataforma, tu bate aquilo lá, a plataforma gira, tu cai no negócio secreto. É, ou a plataforma quebra. Tu quebra as pedras, né? E tem umas flores lá que tu bate em cima, sai os negócios dela, sai vida, sai o caralho. Apertar botão, tá em cima de um negócio assim que parece um altar, assim, tu aperta, assim, tu destrói. Isso eu achei muito a fuder, assim, não sei se Matheus chegou a ver. Sim, sim, muito legal. Tu tem um lugar, tipo, tu bate assim até abaixar tudo ele. Bem quando legal. Ele afunda no chão, começa a quebrar todas as pedras ao redor e monta a plataforma pra subir lá em cima. Monta outro esquema. É um acontecimento assim. Não é tu, sabe? Quebra tudo, assim. É, bem legal. Cara, eu joguei só o primeiro mundo, eu não vi o Rambi. Eu vi, tem o primeiro mundo. Mas meio secreto, tem que descer e fazer isso aí numa ponta. Tá, mas assim, jogando assim na fase, eu não cheguei a ver ele ainda. Mas sei que tem. Mas eu tava lendo reviews que é bem pequeno a participação dos bichos, assim, é bem curto. O Rambi, pelo que eu li, tu ocupa meio bastante, assim, ele tem várias coisas. Mas os outros bichos é só participação especial. Tanto que, olha ali, outras defeitos, entre aspas, né? Mas vamos jogar para ver, né? Não tem fases na água. Ainda não. As clássicas. Não, não, os caras disseram que não tem. Ah, não tem? E nem na neve. Diz que tem várias diferentes, originais, assim, por exemplo, que eu joguei o segundo mundo na praia, assim, é bem original, bem diferente. Mas as fases clássicas na água, aquele climão, diz que não tem, diz que é totalmente diferente. Os chefes são legais, né? Bacana. São mais difíceis. Bem mais difíceis. E a historinha é a mesma coisa, mesmo lenga-lenga, né? Isso que não é o Capcaru, né? Isso, é ainda, não sei. É uns bichos que saíram do vulcão, ó. É, uns bichos tipo aquela máscara de Azteca do Crash Bandicoot, sabe? Isso. Que protege isso aí. Ele. Exatamente. Eu lembrei de uma coisa, questão musical, assim, tu curtia bastante as músicas, eu pesquisei na internet e quem é o compositor principal do Returns é o Kenji Yamamoto, que fez o Super Metroid, Metroid Prime 1, 2 e 3. Ele dá a música de feeling, né, cara? Isso. Isto. Ele, na verdade, ele meio que roubou as músicas do Dave Wise e fez um remix por cima, né, cara? Tipo, eu falei pro Six, não cheguei, eu não joguei tanto um, vocês sabem, já falei nesse cast várias vezes. Não cheguei a pegar toda aquela nostalgia do um. Igual. Mas eu senti que é o mesmo clima, assim. Isso ninguém vai reclamar. Podem reclamar que é muito parecida, mas que tá perdida, tá, que não tem nada a ver. Até que nós tava falando em off antes do Julie, que tem a música do bônus, né? E quando tu pega todos os bônus e tu cai, dá aquela musiquinha triste. Parece que tu perdeu, né, cara? Só que tu não perdeu, né? Tu não perdeu, tu tá ali. Falando em bônus, tem aqueles puzzles, né, que tu vai pegando pra coletar aqueles... Isso, isso é um negócio bem Banjo-Kazooie, né? Ah, comecei a jogar... Vai comparar com bosta. Não, não. É muito item. Aí tem o dinheiro, tem as bananas, tem tal coisa e tem os puzzles, né? Então, é vários itens, então, pro jogo se estender infinitamente, né? Só um 100%. E tem o time trial, né, que tem que fazer depois de novo, sabe, pra ganhar mais bônus. É muito foda. Né? Pra jogar décadas. Eu joguei a primeira fase, assim, tentando pegar uns itens. Oh, meu Deus, é muita coisa. Vou fazer speed. Sim, eu também vou fazer, vou passar o primeiro mundo e depois eu volto nele pra fazer tudo de novo bonito. Sabe? Sim, tem várias flores, aí tu pega a flor aí, numa tem um dinheiro, na outra tem um puzzle e vai indo. Até o cara pegar o jeito, vai um tempinho. Bananinha! Muita banana! Cara, na primeira fase eu morri umas 3 vezes, sem brincadeira. É verdade. Na segunda, umas 4. Aí depois eu peguei a mãe, aí não morri tanto. Mas assim, é um outro feeling, assim, é uma dificuldade diferente. Tem que ir mais com calma, né? Não é só correr que nem nos outros, assim, tem que se ligar. Eu tava acostumado com o 3, Fajola não vai me deixar mentir aqui. No 3, tu segura Y e vai, né? E tu vai, às vezes tu mata um bicho, tu já encaixa, mata o outro, sobe lá em cima, tá lá em cima e foi. E vai indo, né? Se tu não quer pegar todos os itens, tu passa. E esse não. É raro, né? Calma. Matar um bicho atrás do outro, assim, pra pegar os bagulhos. Tanto que tem uma parte que começa a cair umas pedras em cima de ti, assim, que do cenário do fundo, que essa interação que o cenário do fundo tem é muito boa. E aí eu pensei, vou passar correndo, trifeliz, né? Mas que? Morri? Você tem que esperar, sabe? É, tu passa de uma, daí tu espera, eu sei que parte que é. Tem 3 pilares, né? Isso. E um cai um, ele tem que esperar, não pode ir correndo, sabe? Eu achei, vou correndo, vai cair bem nas minhas também, costas. Assim. É, não é assim. Já lembrando dos cenários de fundo, eu estava jogando a fase da praia, só aquele barco lá atrás, vai acontecer alguma coisa. Peguei um bônus, me jogou lá no fundo, bum! Mas lá atrás, aí eu caí dentro do barco, aí dentro do barco era o bônus, aí eu saí de dentro do barco e voltei, sabe? Tem essa interação com o fundo muito bacana. É, o fundo bem legal, né? Tipo, ele não tá lá pra nada. Sabe? Gostoso mexer no fundo. Sabe que isso me lembra o Crash Bandicoot? Lembra que tu levava um bônus e ia lá pro outro lugar da fase? Tipo, muito a fuder, tu era, tipo, levado pra outro lugar, muito massa, cenário plataforma bônus. Isso que eu chamo, né? Eles aprendem com os outros jogos. Isso que é bom, é uma evolução, não é só um remake, né? Eu quero um cast de Crash Bandicoot. Pô, tem que ter. Clash of the Titans. Bananinha. Muita banana. E pelo jeito o jogo é bem aclamado pela mídia. IGN e Game Trailers deram 9, Game Informer 9.5 e a Games Radar 8. É, a mais baixa foi da Edge, né, que deu 7. Mas a Edge é uma revista ex-boqueteira, dá 7, 6 pra tudo. Vocês têm mais muita coisa que falar do jogo? Resumindo muito, é que ninguém aqui virou o jogo, né? Isso. Não, eu, como já falei, só o primeiro mundo ali, mas já me saciei. Acho que o que eles prometeram tá aí, não foi a mais nem a menos. É, eu esperava mais, não estou criticando o jogo é ótimo. Mas eu pensei que ia ser uma mistura dos clássicos. É, essa jogabilidade é estranha. Não é pelos negócios do cenário, é muito item e não ver com os mas outros. Mas é que nem eu comentei antes, acho que isso aí é bom até, porque eles renovam. Eles evoluem um pedaço. O Rodrigo falou do Crash, pegou isso aí de um outro jogo. Eles juntam isso aí, porque se fazia mais do mesmo, aí nós ia estar dizendo, porque é muito igual do velho. Né, talvez seja isso. Eu conheço a gente. E ultimamente... Não, mas o jogo é bom, sabe? Eu só queria, por exemplo, pegasse o Didi, tivesse, sei lá, a Dixie escondida, alguma coisa assim. Vai, ia ser tri. Se é um trunfo pra sair o 2. E tomara que saia. Claro. Quinta, foi uma experiência pra ver como é que ia ser na nova geração. Eu tenho certeza disso. É o que eu acho. Meio do ano, 2011, estamos vendo mais um. Pode apostar. É o que a Retro fez com o Metroid, né? Lançou o Prime 1 e tem 3 aí. Né? Se a Nintendo quer ganhar dinheiro e ela sabe como fazer isso, ela vai fazer o 2 no 3DS e o 3 num outro videogame. São uns pau no cu, né? É. Vocês que jogaram aí o Donkey Kong Country, vocês opinem. Deleitem-se com pera ou chutem. Diga o que vocês acharam, descobriram de novidade, de interessante e comentem aí com a gente que... É verdade, né? Quando quer esse explorar, já estamos com... Six estará com 105%. É, eu não sei, será que nesse... E o código do Natal. Será que nesse vai ter 100%, 102%? Não, tomara, hein? É um toque de nostalgia. Tem que ter 101, que nem no primeiro. É. 106. 115. Tá louco? De 105 pra 115, tá louco? O cara fez o quê? Então tá, gurizada, espero que tenham gostado da volta do cast aí, comentem. Da volta do cast, da volta do macaco. E returns. Isso. Returns tudo, né? Isso aí. E coma um banana. Como frajola. É isso aí. Não é como um frajola, é como o frajola. Isso, explica melhor. Dançada, dançada. King Rocco. Ídolo de Frajola, Rocco. Rocco, King Rocco, né? Se o Frajola fosse um da família Kong, ele seria o Rocco Kong. Ô, tá, foi de novo a entrada. Tá insinuando Rocco que tem a banana grande. Eu sou trito, amigo, Frajola. Ele é alta propaganda. Banana. Vai pro final, só lamento. Banana grande.